sable, balançable. Estou vivo, justifica a minha presença neste lugar. Estou a pensar como Deus quando inventou o luar. Hoje quero voar para longe daqui. Uma praia com palmeiras, lutar longe daqui. O rei com asas, queimei as asas. A tentar chegar ao sol, caminhei nas brasas. Enquanto perdia tempo, perdi o momento. Agora é um novo dia, é o meu renascimento. Porque eu vou tentar e tentar novamente. Espero que este sentimento dure para sempre. Uma nova oportunidade, uma nova chance. Vou agarrar tudo aquilo que está ao meu alcance. Chegou uma altura, tens que assumir o comando. Se não fores tu, quem? Se não for agora, quando? Ei! Hey. alma recarregada, das trevas à alvorada, tristeza abandonada numa vida abençoada, um pé com fé na estrada, escrita não cadastrada, nas pedras da calçada, mais uma história contada, partida sem chegada, prevista a hora marcada, mentes acorrentada, desde o ventre desabrochada, não, eu não tenho tudo, mas comecei do nada, não sou o rei da rua, mas tenho uma rainha em casa, meu lar, o meu reinado, invicto, não conquistado, convicto, coração escancarado, todo espírito não esteja fechado, por guerreiros educado, ensinado, por guerreiros criado, meu fado, tanto amado, como odiado, louco, respeitado um pouco, por todo lado, sou fruto daquilo que plantei, num terreno que eu nunca abandonei, no veneno eu sempre apliquei, ciente o que escrevo, escreverei, cantarei até que a voz me doa, Fernando, serei sempre a mesma pessoa, afirmando que o meu ideal não estou, enquanto a minha imaginação voa. Agora cheguei, vou recomeçar, libertamente vai, garanto o teu lugar, novo dia vai nascer, como é que esperar, constrói as tuas asas, vais poder voar. A mochila carrega às costas a vida, dilema vivo, pensamento vivo desde o início, no teu íntimo ou numa cidade perto de ti, crescemos contigo, procura, nem saímos daqui, estás convidado para o nascer do sol, nascer da alma, congela a vida no momento em que o sorriso te acalma, perceptíveis aos mais sensíveis, fazemos parte, incansáveis, plateias incríveis, faz parte, LDM, dia de damos tudo, tudo por ti, o L, level M, música, renascemos em ti, renovamos gerações. Agora o vosso filho é o nosso filho, recendemos corações, o nosso trilho é o vosso trilho, renovamos os votos, máquina do tempo sem tempo, recuamos a 96, o sentimento ainda é o mesmo, aquele frio na espinha, aquele orgulho na rima, o teu peito bate forte, forte, bate forte com a batida. A escuridão passou, a tribulação cessou, fogo incendiou o coração do novo homem que sou. Procuro um futuro puro, o meu lugar ao sol. Tantos anos de enduro a seguir a luz do farol. Cheguei por fim à costa, pronto a ganhar a aposta. Formulei uma pergunta, o universo deu resposta. Bem no topo da montanha, ouço a voz que clama. Renasce, sente, vence, voa livre, acende a chama. Ergueu-se a fênix em mim, deu-se a metamorfose. Sei quem sou, não consigo ser outro por mais que force. Fortalecido o espírito, ávido de infinito, nunca mais cinzento, mas duro como granito. Inspiro a verdade, transpiro o poder da vontade, na idade de materializar o sonho em realidade. Enquanto o astro ilumina, escuto a voz que guia, brilha, cresce, vive, luta, ama, age, cria. Agora cheguei, vou recomeçar, libertamente vai, garanto o teu lugar, novo dia vai nascer, então é que esperar, constrói as tuas asas, vais poder voar. Agora cheguei, libertamente vai. Vai nascer.

ondas do mar, do mundo inteiro, terras da perdição. Barco, império, mil almas, por pau de canela e mazagão. Thank you. Vamos.